Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Para você que está colocando uma flor no seu cabelo, para você que está dando dois pinguinhos no seu café, vamos aqui hoje com Gustavo Mãozão. E aí, gente, como é que tá? Beleza? Sou o Gustavo Mãozão, trabalho no Show Música. Não sei muito bem designar qual é a minha função ali, acho que eu sou meio professor Tiburcio. Aquele cara que bate o escanteio só pra cabecear. E a gente aqui tá hoje, vocês já devem ter percebido, a gente tá no programa ao vivo, estamos tomando cerveja. E a gente vai falar um pouco sobre o ano de 1967, esse ano que é quase uma encruzilhada da música. E a gente já começa com música, a gente vai ouvindo Beatles com A Day in the Life e depois Leonard Cohen com So Long, Mary Ann. A gente volta comentando daqui a pouquinho, não sai daí. Fui! the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry and cry and laugh about it all again. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix as we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne, it's time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyes, Rádio Auto Resumo de volta. A gente acabou de ouvir aí Lana Turner com So Long Marianne, e antes foi Beatles com A Day in the Life. E essa música da Lana Turner, ela entrou nos 47 do segundo tempo e eu tive que dar uma brigadinha porque eram outras. Anos 67 tem muita coisa para colocar, mas o Cohen nessa semana ele ficou mais especial no meu coração por causa do Nobel do Bob Dylan. E o Cohen teve uma postura de cavalheiro diante do Nobel do Bob Dylan, que ele falou assim: dá um Nobel pro Bob Dylan é igual você falar, dá um prêmio de maior montanha pro Monte Everest. Só que eu acho o Cohen mais poeta do que o Bob Dylan. Eu acho um cara sensacional. E a gente tocou também o Beatles, essa música é do Sgt. Pepper's. O que a gente pode falar do Sgt. Pepper's, Malzão? Então, cara, eu acho que o grande lance do Sgt. Pepper's é que ele surge num momento ali que você tem, em 67, você tem o Verão do Amor, né? Que foi aquele movimento iniciado ali em São Francisco e tal, na Califórnia. E ali, ali começa aquela alavancada da psicodelia. Eu acho que, na verdade, o Verão do Amor, ele marca o momento que o movimento hippie começou a dar ruim. Ele começou as pessoas perceberem assim, olha, paz e amor, mas e na prática? Como é que a gente vai fazer esse paz e amor na prática? E entrou ácido junto, e por isso as duas gotinhas do café. E isso mudou a cabeça das pessoas. E a música refletiu essa mudança na cabeça das pessoas, né? Eu acho que 1967 é um ano que você tem uma carga muito forte dessa definição daqueles três pontos. Eu acho que você tem, em 1967, uma definição muito precisa daqueles três pontos da tendência musical. Até vou fazer referência a um cara que está envolvido numa porrada de polêmica aí atualmente, que é o João Carvalho, né, o Barney do UDR, galera lá de BH e tal. E ele, eu estava vendo um vídeo dele, ele batendo, trocando ideia com o pessoal, acho que era até um podcast, não lembro exatamente agora, mas ele coloca termos para uma tendência que eu já tinha na minha cabeça, que é como que se estabelecem as tendências musicais. E ele fala que as tendências musicais, elas se estabelecem em três estágios. Elas se estabelecem de três formas, em três estratos distintos. O primeiro é o estrato dos groundbreakers. São aqueles caras que têm uma estética musical extremamente ousada, ou uma proposta artística, ou qualquer que seja, que é extremamente ousada, e que é muito vanguardista, está muito à frente daquele tempo. Mas esses caras, eles são vistos pela questão, esses caras são vistos pela indústria fonográfica como aberturas de um determinado mercado. É um experimental, né? Sim, sim, é a fase da experimentação. Ainda está uma coisa muito além do que é possível se estabelecer como um produto mesmo, como um produto da indústria cultural. Esses caras são os caras que estabelecem a tendência. É a questão do desfile de alta costura na música. Sim. Só que é muito louco você pensar que os Beatles iam estar fazendo isso, porque o Beatles era a ponta de lança da indústria. Eles, exato, eram os caras que eram pô, você pensar hoje em dia vai ser o quê? Vai ser a One Direction. Vai ser como se o One Direction tivesse lançado um disco que todo mundo parasse e falasse assim, caralho, a música mudou. E o Beatles estava nessa vibe. E aí tem uma outra questão também, que eu sempre vou chegar, eu sempre vou puxar o gancho pro Edgar Morin. O pouco tempo que eu aproveitei na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e eu abordo até hoje, a questão da cultura de massa. Né? É muito fácil a gente pensar hoje, como você citou, One Direction e tal, mas quando a gente pega essa fase dos Beatles, e principalmente os Beatles e o Elvis, mais do que os Stones, nesse aspecto cultural mesmo, nesse aspecto de venda de público, produto. Sim, da indústria fonográfica como indústria. Eles foram a primeira e a última possibilidade de, ao mesmo tempo, você ser de extrema vanguarda e ser um produto altamente palatável, altamente digerível, que seria influência para as gerações seguintes. E para você que é garotinho juvenil, que nunca ouviu o Sgt. Pepper's, o Sgt. Pepper's é um disco que, quando a gente fala assim, disco de vanguarda, as pessoas se assustam, falam assim, não, o Sgt. Pepper's é um disco que você ouve suave, ouve tranquilo, é um disco que não tem uma ruptura, tipo, ele não dói o ouvido, como vários discos de vanguarda que a gente gosta. Mas a gente pensar assim, era uma coisa que eles chegaram no ponto e falaram, ó, dá pra mudar e dá pra mudar vendendo. Então o Sgt. Pepper's é um disco que é fundamental, que é um disco que vai mudar a música toda do mundo. Mas vai mudar a música toda porque a gente não vai tocar aqui hoje, mas vale a menção. O Gilberto Gil, por exemplo, fala dele ouvindo o Sgt. Pepper's no interior da Bahia e fazendo relações com a banda de pífano de Caruaru. Então a gente pensar que ele é um disco que ele chega, ele tende ao universal. Ele chega naquele ponto que as pessoas conseguem imaginar uma música universal. Por isso que ele é genial, por isso que ele não podia estar fora desse programa. Os tentáculos que saem a partir da cabeça do Sgt. Pepper's, eles reverberam até hoje, quando a gente pensa em Panic at the Disco. Com certeza. Aliás, o Panic at the Disco, que é uma banda que eu vou ter que fazer um programa para colocar, não sei ainda em qual espectro, mas eles têm um disco que é total devedor desse ano de 67. Aliás, o segundo disco. Se vocês não conhecem o ano de 67, e o programa não vai matar o ano, a gente só vai dar uma pincelada, mas provavelmente tudo que você ouve tem um dedinho lá, tem alguma coisa naquele ano. A gente já chutou a pauta, vamos começar a falar da música de 67. Sim. E aí a gente entra naquele lance que eu estava falando dos três níveis. Você tem o nível do Groundbreaker, que é o cara que é vanguardista demais para aquele momento dentro da indústria. E aí você parte para um segundo momento, que é o momento do Trendsetter, que é o cara que estabelece a tendência. E o Sgt. Pepper's também é Trendsetter. Exatamente! Esse que é o grande ponto. O Sgt. Pepper's, para mim, é um dos pouquíssimos discos que consegue fazer as duas coisas. Consegue atuar nos dois papéis. Depois dessa fase, você vai ter os Trend Horse, que são as... Quem segue a tendência. Exatamente. Aí, se você pensar na década de 90, vem um Creed aí na cabeça, na hora, né? A gente tocou o Creed no programa do Bruno. O Creed é o Trend Horse. Exatamente. É a puta da tendência. E aí a gente pensar que o que era a música nos anos 60? A gente tinha uma música que estava saindo de um universo que era rock and roll se estabelecendo e partindo para o rock and roll mais experiência. O rock and roll saindo simplesmente do comércio e indo para o rock and roll arte. Então tudo que a gente fala de hoje em dia, se você bate no peito e acha que é mais do que o amiguinho por causa do rock, porque você ouve rock and roll, em primeiro lugar eu falo, não faça isso. Em segundo lugar, só por causa de 67. Em 67 a gente conseguiu ter esse pensamento. Pois é, cara, e você que tá achando que tá sendo muito vanguarda, você tá sendo um bunda mole, porque a galera tava toda em 67. E aí a gente pensar, no Brasil, o que tava rolando de música no Brasil? A gente tava no auge da Jovem Guarda. Só que a Jovem Guarda, ela era um rock brasileiro, que a gente vai tocar daqui a pouquinho, mas era um rock brasileiro que tinha ecos de tudo que tava rolando lá fora. Talvez fosse o rock mais conservador, talvez fosse o rock mais... menos experimentalista, mas, porra, era rock. No Brasil, a gente não pensava que a gente ia ter rock. E a gente teve. Então, pra você que tá usando roupinha da festa Plock, isso começou 20 anos antes, cara. Isso começou muito, muito mais cedo. Então, é um esse disco não pode faltar em uma lista de 67. E... tem uma questão do Sgt. Pepper's, mera curiosidade, mas que é muito relevante. Em 1967, foi quando o Paul McCartney conheceu a Linda. Ah, eu não sabia, foi em 67 que ele... Foi no começo do ano. E foi quando se firmou essa parceria, não só da questão do Paul McCartney casar com a Linda e tal, mas ela se responsabilizar pelos figurinos e pela produção visual por trás daqueles figurinos. Cara, eu nunca soube disso. Pois é, bicho. Foi a primeira vez em que você teve uma relação entre o figurino e o cenário. E, aliás, o Sgt. Pepper's, se você conhece Beatles, você tem duas fotos que você vai conhecer. Uma é eles de terninho e a outra é eles vestidos de Sgt. Pepper's. Porque o Sgt. Pepper's, ele é todo... Apesar de ele não ser um disco temático, as músicas não fazem relação, mas ele tem uma ideia casada, uma ideia fechada de que é um disco que agora não somos mais o Beatles, somos a banda do Sargento Pimenta. Nenhuma relação com a banda que toca no Carnaval do Rio, pelo amor de Deus. Ou pelo menos não deveria ter. Mas então a gente pensar que era uma coisa muito de outro planeta. E 67, quando a gente fala da encruzilhada, é justamente isso. A gente está vindo com uma música que está indo para uma direção e de repente chega esse disco e que aponta direções diferentes. Fala assim, olha, vocês estão aqui fazendo esse caminho, a gente tem outros caminhos para fazer. E é exatamente colocar isso como uma possibilidade radiofônica. Sim. Como uma coisa que dá para tocar, como uma coisa que dá para fazer dinheiro, tocar no Ed Sullivan. E é uma coisa assim, os Beatles, eles vão tocar muito, mas ao mesmo tempo é o momento que eles estão abdicando de tocar ao vivo. Porque eles chegam naquela... É, imagina como se fosse One Direction, você é meu amigo novinho, a gente está privilegiando hoje. Quando você fala assim, essas meninas gritando são lindas e é ótimo, mas a gente quer a música. A gente não quer só a fama, a gente quer a música. E aí eles fazem uma música que não dá para tocar ao vivo. Porque o Sgt. Pepper's é um disco que é gravado com uma tecnologia que não dava para fazer ao vivo. Porque ele é cheio de barulhinhos. A Day na Live é uma música que mostra que só vai funcionar no estúdio. É uma música que é absolutamente banal. Se a gente for pegar o Caetano, quando ele vai fazer o Caminhando Contra o Vento, você vai ver o seguinte, a gente vai tocar nesse programa, é nesse ano, mesmo ano, mas sim, quando ele começa a falar de músicas que estão na... É o que você vê no dia a dia, é o que tá na banca de revista, na Coca-Cola, é uma música que é contemporânea na temática, e isso é lindo, esse disco é fantástico. Só pra gente não deixar de falar também, o Leonard Cohen, é o primeiro disco do Leonard Cohen, e essa música So Long Marianne é uma música que ele fez, é uma história maravilhosa, que ele fez pra grande paixão da vida dele, que era a mulher de um poeta que ele conheceu nessa época, 66, 67, e ele se apaixonou por ela, eles tiveram um casinho, mas ela na hora ficou com o marido. E aí ele fez a música e ela morreu esse ano. E é bonito demais ver as últimas entrevistas dela falando sobre como Cohen era um cara maneiro. E, gente, se vocês não conhecem a Leonard Cohen, larga tudo, para, pode pausar, eu deixo, pausa esse negócio, vai ouvir Leonard Cohen. Leonard Cohen é uma coisa maravilhosa. Essa Marianne não é a Marianne Faithfull, não? Não, Marianne Faithfull é um divisor de águas na vida do Mick Jagger. Sim. Mas não do Leonard Cohen. Sim. Foi a Marianne Faithfull que o Mick Jagger entrou no camarim e ela tava com o Jimi Hendrix vendo a coisa ficar preta, né? Não sei. Não vou. Eu tenho muito medo de processo. Mas eu sei que a Marianne Faithfull é aquela do clipe do Metallica, daquele. Um clipe do Metallica, daqueles discos horrorosos do Metallica do final da década de 90. Essa é a minha também, mas enfim. Cara, os discos do Metallica do final da década de 90 são horrorosos. Não tem nada do Metallica pra frente de 1995 que preste. Aí eu discordo, mas enfim. Não tem, cara. Mas enfim, isso é pro outro programa. Mas você ia falando, e aí ela tá num clipe do Metallica? Tá! Ela fazendo o que no clipe do Metallica? Não, eu tô tentando lembrar. Cara, ela é uma moça com uma cartola na cabeça. Não moça, porque ela já não está mais tão moça. Já é uma senhora. Marianne Faithfull era uma moça muito bonita. Sim, sim. Cara, 1967 teve muito essa coisa da grupo também, né? A gente nem colocou na pauta, mas cabe lembrar. A gente já largou a pauta há muito tempo. Né? Mas, pô, comentando daquelas grupos e tal, a Marianne Faithfull, a Cynthia Plastercaster, que fez moldes dos pênis dos... Tem, qual é o plural de pênis? É tipo plural de lápis? Pênises. Pênises. Mas ela fez e é muito engraçado. Tem uma passagem no livro que chama Barulho Infernal, que fala sobre o heavy metal, que ela fala sobre ela fazendo o molde das genitálias do Kiss. E aí ela fala, não, porque o fulano tava nervoso, aí saiu meio encolhido, coisa e tal. Mas é a gente pensar que nas artes plásticas, em tudo, tava rolando uma época de muita experimentação. Sim! E aí sim, a gente chama de o verão do amor porque essas experimentações estavam sendo bem vistas, as pessoas estavam começando a entender que você não precisava ficar naquela casinha do que era seguro, a gente podia fazer uma coisa diferente do que estava acontecendo. O Monzão está olhando aqui a pauta, mas não precisa olhar a pauta, a gente já pulou essa parte toda. A gente vai falar isso no próximo bloco. Então, nesse bloco, a gente vai ouvir agora, pensando nessa vibe do verão do amor, a gente vai ouvir The Doors com Your Lost Little Girl, e depois essa música do disco Strange Days, que é um disco bem maneiro, a gente fala daqui a pouquinho, e Jefferson Airplane com White Rabbit. A gente volta daqui a pouquinho. Melhor música do Jefferson Airplane disparado. Não sai daí. Voltando ao Radiola Torresmo, a gente acabou de ouvir Jefferson Airplane com White Rabbit e antes foi The Doors com Your Lost Little Girl, duas músicas que tem muito essa vibe do Verão do Amor, muito essa vibe do ácido lisérgico. A gente podia ter tocado Grateful Dead, que depois que eu lembrei, agora que nossa, eu lembrei. Nossa, é verdade. Mas a gente pensa, o que estava acontecendo no mundo em 1967? Que mundo era esse de 1967? Você, mãozão, não era nascido em 1967. Você era, né? Muito menos eu, que sou jovenzinho, sou novinho. Mancebo. Mas a gente pensar que 67 é o ano que o Pegando nos Esportes, Muhammad Ali estava ganhando e perdendo o título mundial dele, mas perdendo de um jeito muito escroto, que é um reflexo do que estava acontecendo no mundo, que é o Muhammad Ali, ele muda de nome. Ele era Cassius Clay, vira Muhammad Ali, e ele se recusa a ir para a Guerra do Vietnã, que é uma coisa que vai marcar muito esse ano. A Guerra do Vietnã é meio incerta, a gente não pode falar que ela começou em 67, porque ela, na verdade, ela já vinha desde antes do Kennedy, ela já vinha desde 65, mais ou menos, mas ela... Não é 65 nada, 63, mais ou menos... Mas ela, os Estados Unidos meio que entram na guerra em 67. Você já tinha uma sequência de intervenções das duas grandes partes dessa polarização, que foi a Guerra Fria. Né? Você teve as intervenções dos Estados Unidos na região do entorno do Bloco Soviético e, em contrapartida, você teve o Bloco Soviético intervindo, por exemplo, em Cuba, auxiliando ali a Revolução dos Castro e tal, na década de 60. Mas a gente pensa o seguinte, né? Até a gente fala, e talvez se você tiver uma tia velha, igual eu tive várias tias velhas na minha vida, e elas falavam assim, não, porque isso aqui é na Cochinchina. Onde que é a Cochinchina? A Cochinchina era uma região ali perto da Indochina. Indochina era o Vietnã. E essa região já estava dando lenha desde os anos 50, porque era uma colônia francesa que começou a pedir mais independência. E o que aconteceu que foi fatal para eles? O Partido Comunista do Vietnã ganhou. E aí o bloco capitalista não aceitou a vitória do Partido Comunista. Então era o Ho Chi Minh, que era o cara do Vietnã do Sul, ele tem uma série de intervenções que o Vietnã do Norte invade Vietnã do Sul, e eles reagem, e isso é a Guerra do Vietnã. O que é importante pra gente, o que é relevante pra gente aqui agora? É a gente pensar que a música, ela sofreu esse impacto porque os jovens americanos começaram a ser convocados para lutar no Vietnã. E o Muhammad Ali fala uma frase que eu acho uma frase sensacional, que é: eu não vou pro Vietnã porque ninguém no Vietnã nunca me chamou de crioulo. Então ele estava falando que racismo nos Estados Unidos é uma guerra muito pior do que a guerra que estão lutando do outro lado do mundo, que não tem nada a ver comigo. E ele ganha o título, e isso é sensacional. A gente estava antes do programa, estava assistindo aqui, que tem a luta do Muhammad Ali com o Ernie Terrell, que foi o momento em que o Muhammad Ali voltou a lutar, que ele voltou a poder disputar título. Ele foi, né, desprovido dos títulos e tal. Não, na verdade não, isso é logo antes dele perder. Ah, não, é verdade. É capitulando então. Só que ele tinha deixado de ser Cassius Clay e virou Muhammad Ali. E o cara só se referia a ele como Cassius Clay. Sim, que tem aquele momento clássico em que o Muhammad Ali dá um knockdown, acho que é uma das fotos mais emblemáticas da carreira do Muhammad Ali, que ele dá um knockdown no Ernie Terrell, e ele começa a gritar, what's my name, qual que é meu nome? Por quê? Porque ele não aceitava ser referido mais como Cassius Clay, porque aquele era o nome de escravo. Era o nome que o senhor de escravo deu para a família dele. Para você, garotinho juvenil, criado a leite com pera que tá ouvindo agora, você vai assistir algum desses últimos filmes do X-Men e vai ver aquela gatinha da Jennifer Lawrence falando: meu nome não é Raven, meu nome é Mística. Então, a ideia é essa, mesmo porque é exatamente nesse período, na década de 60, que você tem o auge do gibi do X-Men. É, você tá começando ali. O auge não, o auge é dos anos 80. É Chris Claremont. Mas aquele momento, você tá surgindo o X-Men e ele vem com uma identidade muito forte, que é... Se você não entendeu até hoje, vou explicar pra você, menininho reaça, que tá lendo X-Men e não entendeu qual que é a vibe. Larga o Olavo de Carvalho e vai ler X-Men um cadinho, tá? Porque obrigado. X-Men, ele fala o seguinte: mutantes tem duas linhas, que é o Professor Xavier, que é um cara que é a linha de vamos nos integrar, que é o senhor Martin Luther King, que morreu em 66, assassinado. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Eu vou botar isso no beijo. E o outro cara, que era o Magneto, que era o senhor Malcolm X, que falava: porra nenhuma, esses caras estão batendo na gente e a gente tem que bater de volta. E esse é o momento em que você vai colocar, tipo, Straight Outta Compton. Mas é depois, é muito depois. Mas desde então a gente vai pensando nessa conjuntura, o que era o mundo. A gente pensar também, era um mundo meio careta. A gente tem o Kennedy morreu em 63, e aí quem assume depois dele, o Kennedy era um cara progressista pra caramba, coisa e tal, mas quem assume depois dele é o Lyndon Johnson, que não era um cara muito progressista. Ele foi eleito na mesma chapa, mas ele não pensava igual. Jura? Primeira vez que isso acontece na política do mundo. Então, o cara não pensava igual. E aí, ele começa a fazer umas paradas que são ao contrário do que o Kennedy tinha pensado. Ou seja, alguém deu um tiro na cabeça de um líder de um país que tinha ideias relativamente progressistas, e quem assume é o vice, que não pensava a mesma coisa. Opa, pensou um pouquinho diferente, mas... Enfim, a gente não vai comentar isso agora, mas a gente pensar então, 67 era um ano fervilhante, era um ano que estava acontecendo coisa pra caramba. E aí a gente vai pra mais música, e a gente vai ouvir nesse bloco... Não sei o que a gente vai ouvir nesse bloco. Não sei, não lembro o que a gente vai ouvir nesse bloco. A gente vai ouvir nesse bloco, então, música brasileira. A gente vai ouvir pra gente introduzir o que estava o pensamento no Brasil. A gente vai com Caetano Veloso, Alegria, Alegria, que a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais. E depois, Serguei, ele mesmo, Serguei, que você já ouviu falar, com Maria Antonieta Sem Bolinhos. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Rádio Alto Torresmo volta em 5 minutos, 10 minutos. Não sei, quantos tempos? Quanto tempo duram essas músicas? caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Bem cedinho, me levanto de mansinho, nada como para não te perturbar. Me espremo nesse trem que nunca está na hora, às vezes até viajo do lado de fora. Tudo isso enquanto dormes muito bem na cama. Se chego atrasado, o patrão reclama de mim. A minha vida é assim. Ganho pouco, bem pouquinho, mas somado ao carinho que sempre, sempre a ti eu dediquei. Eu te dei todas as pompas sem querer ser rei, da rainha que em ti para mim criei. Mas tudo que fizeste foi pisar na mão de quem te construíra o teu mundo em vão. Meu bem, cansei também. Tropa, Tracenilo, Antonieta, sem bolinhos, tu nunca mais terás os meus carinhos. Joana Dark, afogada, Ana Nery, fecheada, me pagaste o teu amor com uma punhalada. Pena eu não ser potência nuclear para uma bomba H e te jogar. Acabou, agora livre eu sou. Nova Tracenilo, Antonieta, sem bolinhos, tu nunca mais terás os meus carinhos. Joana Dark, afogada, Ana Nery, pesteada, me pagasse o teu amor com uma punhalada. Pena eu não ser potência nuclear para uma bomba H e te jogar. Acabou, agora livre eu sou, agora livre eu sou, agora livre eu sou, agora livre eu sou. Voltamos agora, que a gente acabou de ouvir aí Serguei com Maria Antonieta sem bolinhos, e antes foi Caetano Veloso com Alegria, Alegria. Alegria, Alegria, que foi uma música que não ganhou o Festival da Record de 1967. Pô, mas eu tô aceitando a TV do Bispo aqui, mas não, não era. Na época era uma televisão que fazia festivais de canção. E esses festivais eram importantíssimos para a música brasileira porque eles mostravam justamente quais eram as tendências a serem seguidas. Os festivais eram coisas completamente diferentes Porque a gente tem que perceber que as emissoras de TV... eram coisas diferentes. Exatamente. Você teve os festivais da Record, né? Em 1967, o Festival da Record, quem ganhou foi... Foi Ponteio, do Edu Lobo, que é uma música fantástica. Poderia muito bem estar aqui, mas 10 músicas a gente não tem como tocar tudo. A gente preferiu Alegria, Alegria, porque Alegria, Alegria é uma música que mostra... a mudança mostra. E porque eu gosto do Caetano pra caralho, sou. É, enfim. É, ele gosta muito do Caetano, eu já sou um cara de uma outra vertente. Mas enfim. E o Serguei, ele tava. Qual que é o grande mérito da carreira do Serguei? A gente sabe que rolou um sexo e a Janis Joplin tava envolvida. Mas a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe quais apêndices corporais foram utilizados no processo. Tá, quem gozou, isso a gente não sabe. E outra coisa, se você tem a imagem do Serguei que a gente tem hoje, se você viu o Serguei num programa de televisão, que nem eu tinha visto, eu vou deixar no post do programa uma foto do Serguei da época. E aí você vai entender que, sim, a Janis Joplin não era louca. Ela tava tudo bem. Cara, o Serguei era muito bonito. Era, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Serguei ano passado, entrevistei o cara, tá, a gente trocou uma ideia... E, cara, na boa, era. Mesmo. Ele virou um boneco de cera, porra. Boneco de cera de si mesmo. E aí, vamos pensar o que estava acontecendo no Brasil em 1967. Sim, aí a gente tem vários... na verdade, a gente tem vários níveis que a gente pode fazer essa análise do que estava rolando em 67. Pensando especificamente na música, em 67, a gente tinha essa época dos grandes festivais... A gente teve um festival em que ganhou Ponteio do Edu Lobo, que foi o Festival da Record. E aí tinha o FIC, que era o Festival Internacional da Canção Popular, que era organizado pela TV Globo. Globista! Opa! Opa! Fora até. Apesar de não ser primeiramente, fora o cara. Tá, enfim. Tchau, benção, leva o troco em bala macia. Tá? Já perdemos os ouvintes aí, já. Tô dispensando. Você é o nosso Minion, velho. Tchau, benção. Tô dispensando, eu prefiro ter 35 downloads. E aí, o que acontece? Você tinha o FIC, que era o Festival Internacional de Música Popular, e quem ganhou esse ano foi o Guarabira, com a canção chamada Margarida. Guarabira, que depois foi ter o trio... Sá Rodrigues e Guarabira, que sensacional! É. Mas isso já é anos 70, a gente fala disso em um outro programa. Vamos chegar nesse momento. No momento que a gente for fazer uma parada de rock rural? Pode ser também, pode né? ser. A gente coloca um Garth Brooks. E aí o Guarabira ganhou, né, com a canção Margarida. Só que tem um detalhe interessante, reza a lenda, né, consta nos autos, que o Guarabira não queria escrever essa música. Ele não achava Margarida uma canção tão interessante assim. É. E aí, um sujeito daqui, de Juiz de Fora, professor Panissé, virou para ele e falou, cara, entra no festival, escreve, e escreve com essa música, você vai ganhar. Ah, mas, poxa, essa música ela não tem um apelo fonográfico assim tão dentro da tendência que tá rolando. Inscreve, você vai ganhar. E acabou que o cara ganhou. E você sabe quem ficou em segundo lugar, bicho? Quem ficou em segundo lugar foi o Taiguara. Porra, Taiguara é muito bom. Cara, se você não conhece Taiguara, eu não vou nem te recomendar ouvir as músicas do Taiguara, não. Ou vai assistir um filme que chama Aquarius, que é um filme recente, que tá com uma polêmica, coisa tal. Não vou te falar sobre o que é o filme, mas no final do filme, quando tem o gozo, quando tem o êxtase do filme... Toca uma música, é Taiguara. Aí você vai ver assim, cara, tava tendo muita coisa maneira. Taiguara era legal pra caralho. E assim, a gente vê que o Brasil era uma parada não só política, mas uma parada musical que era tão maluca, que em 67 a gente teve, no dia do meu aniversário, dia 17 de julho, sim! A gente teve a passeata contra a guitarra elétrica. Que foi um movimento que teve uma profunda influência das grandes mídias, da televisão, que era a mídia em destaque naquele momento. Porque quem puxou o movimento foi Elis Regina. Pô, Elis Regina, vocês gostam, coisa e tal. Elis Regina tinha um programa que chamava Fino da Bossa, ela com o Jair Rodrigues. Sim. E aí, eles estavam se sentindo ameaçados pela influência estrangeira na música brasileira. Amiguinho, primeira coisa, se você... Agora eu vou falar pra você que é esquerdinha e que é maluco esquerdinha. Esquerdofrênico, surra na barba. E aí você vai falar o seguinte, mas a gente tem que combater realmente a influência da música estrangeira na música brasileira. Amigo, se tem violão é estrangeiro. Porque a música brasileira é a música do índio. Então você vai ter batida de pé, tambor e chocalho. Você não tinha instrumentos harmônicos, não tinha instrumentos melódicos nesse momento. Então, toda a música brasileira sempre foi baseada em influências estrangeiras. Só que, naquele momento, eles tentaram elencar algumas influências que eram válidas e outras não. Então, era essa loucura que a gente estava vivendo. A grande questão era eleger papéis. Determinado elemento estético era permitido, porque você tinha a questão do Brasil. Eu não lembro se em 67 já estava... Você já tinha o slogan Ame ou Deixe? Não, Ame ou Deixe é mais pra frente. É mais pra frente. Mas você já tem toda uma ideologia voltada pra esse lado. Pegando nesse gancho da ditadura, a gente pensar que 67 é o ano do AI-4. O AI-4 que vai pra revogar a Constituição que tinha até então. E a gente que tá discutindo tanto... estão desmontando a Constituição de 88, coisa e tal. 67 estavam fazendo exatamente isso. Estavam desmontando a Constituição de 46. Tem novidade não, tá, gente? E ao contrário da Constituição de 88, que é uma... Era uma Constituição que não era plural, coisa e tal, mas pelo menos foi feita por gente que foi votada. Essa de 67 não foi votada por ninguém, foram os militares que colocaram. Então, por isso que tanta gente ficou puta, por isso que tanta gente... Porque era uma coisa que estava sendo imposta. A ditadura acontece quando as coisas acontecem sem que a gente queira, entendeu? Não precisa ter exército na rua, precisa ter a nossa vontade como eleitor não sendo respeitada, entendeu? E cara, eu acho que esse é um ponto que tem que ser tocado, porque foi o momento, no começo de 1967... No começo de 1967, né, foi promulgado o ato institucional número 4, que envolvia a lei de imprensa, que determinava a lei de imprensa. Então, ali você institucionalizou a censura prévia a toda produção artística que tivesse uma possibilidade de ser veiculada. Se você ouviu o podcast sobre Tropicália, foi nosso quinto podcast, você vai ver que o Pablo fala muitas vezes assim, mas a música foi a última instância a ser atingida. Discordo. Não, a música foi realmente. Primeiro eles começaram com jornal, coisa e tal, mas em 67 é o momento que ela chega na música. Ou seja, demorou 3 anos, foi a última, mas demorou 3 anos. A gente tinha nesse mesmo momento o Glauber Rocha com Terra em Transe sendo premiado no Festival de Cannes e esse filme não podendo passar no Brasil. Sim! Porque assim, você pensar que você tem uma medalha de ouro, pegando esse clima olímpico que a gente ainda tá, que não pode ser exibida no Brasil. Porque, olha, o menino da vara aqui pulou bonito, mas esse pulo dele a gente não pode saber, não. Ele, tipo, é isso. Então a gente pensar que era um momento que a gente estava vivendo uma restrição severa. E essa restrição severa, ela começa sempre com pequenos atos. Então, amiguinho, você que está aí, vai votar domingo que vem, esse programa sai uma semana antes, pensa aí o que você está votando, se você não vai votar um cara que vai restringir mais severamente a sua possibilidade. Isso a gente está partindo da premissa que você reside e vota, e ou vota, numa cidade em que vai ter segundo turno, porque... Se não, já foi. Esse barco já partiu. Já era. Entendeu? Desculpa. Vai ter que aguentar o Dória. Enfim, então a gente vai pensando na situação do Brasil, na música brasileira, e a gente ouve agora um pouquinho mais de música de outros lugares. A gente vai pensar então o que estava acontecendo nos outros cantos do planeta, e a gente vai com coisas muito interessantes. A gente vai agora com Velvet Underground e Nico com I'm Waiting for the Man, e Pink Floyd com Lucifer Sun. A gente comenta daqui a pouquinho, não sai daí. Segura aí que estamos voltando. always sitting by your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Voltando então, a gente acabou de ouvir Lucifer Sun com Pink Floyd e antes foi Velvet Underground e Nico com I'm Waiting for the Man. Velvet Underground e Nico é uma banda que talvez você não tenha ouvido, mas a lenda que existe em cima da banda é que, mesmo em 1967, 10 pessoas ouviram essa banda. Mas essas 10 pessoas fundaram bandas e essas 10 bandas fundaram outras 10 bandas. Porque isso é seminal demais. Inclusive, eu tenho que comentar isso. Eu não sabia, bicho. A primeira vez que eu, de fato, parei pra ouvir Velvet Underground e Nico, você me mostrou uma facon, cara. Olha só. Já que tá no momento de revelação, aqui no meio do programa eu vou falar. Vocês estão ouvindo o Radiola Torresmo na Rede Pocilga simplesmente porque Mãozão é um cara muito relapso com as redes sociais. Porque eu cheguei a mandar pra ele o projeto do Radiola pra entrar no Show Música. Sim, é verdade, é fato. Ele não me respondeu. Não, aí eu tenho que explicar. Eu não respondi porque a gente teve momentos aí de reformulação, que a gente teve baixas na equipe, galera que teve que sair e tal, por N motivos. Somos gratos a todos, mas teve essa questão de baixas, da gente ter que se reformular. E com isso, a gente acabou tendo uma dificuldade de amarrar os projetos e conseguir. Porra nenhuma, ele não me queria naquela porra daquele site. Ah, bicho. Olha só, vocês que estão ouvindo o podcast agora, quando a gente gravar o Sucupira Connection, que vai ser um programa no site, no Show Música, tá? Quando a gente gravar o Sucupira Connection com a participação do Saldanha, vocês, tipo, mandem isso pra ele, cara. Mandem isso pra ele, porque é um rapaz de memória curta. Talvez pela idade. é um rapaz de memória curta. Mas vamos pensar, então. A gente acabou de ouvir o Velvet Underground. É uma banda que eles estavam com uma... A conexão que eles tinham ali era justamente o Andy Warhol com a pop art. Você já deve ter visto aquele quadro com várias latas de sopa, ou então aquelas várias fotos da Marilyn Monroe. E a onda dele era justamente essa arte que não é mais uma arte sacralizada, não é mais uma arte museu, era uma arte que é das coisas que estão no dia a dia. Tem a ver com aquilo que a gente falou do Caetano Veloso, mas tem a ver também com o que a gente falou do A Day in the Life. Isso é 67. 67 acontecendo na cara da gente o tempo todo. A gente percebe o que de fato é o kitsch. Ó, pra você garotinho juvenil que tá ouvindo aí agora, K-I-T-S-C-H, kitsch. Pois é. Procura aí, velho. Talvez o Wikipedia te dê uma informação que preste. Talvez não. É o Wikipedia. Eu vou colocar, se o verbete for válido, eu coloco na descrição da postagem. Tá, tem um livro muito legal do Jorge Maranhão, que chama Arte da Publicidade, Estética, Ética e Kitsch. Ele aborda muito essa fase, dessa segunda metade da década de 60. Legal, quem está entrando agora no curso de comunicação, recomendo muito. E se você está nessa vibe, eu vou te recomendar, em causa própria, a dissertação do Rafael Saldanha. Esse menino é bom, tá? Conheço esse menino, amigo meu. Que ele vai falar sobre o camp. E aí, o camp é justamente essa extrapolação do kit, que é a coisa do... Isso aqui... vamos botar no popular. É o brega, é o cafona, mas espera aí, isso aqui tem valor. E o Caetano foi um dos primeiros caras que entendeu isso. E o Andy Warhol foi um cara que entendeu isso, que foi essa coisa mundana, essa coisa que a gente não está dando tanto valor, ela tem valor. Olha aqui, a gente pode fazer isso aqui artístico. Então, o espírito dos anos 60, a gente sempre fala tanto dos anos 60 de uma maneira idealizada. Vamos começar a enxergar os anos 60 agora, na segunda década do milênio 2000. Então, a gente tem que enxergar porque esses caras não fizeram isso em vão. E tem uma questão que vale a pena ser abordada aqui, que é o seguinte. Nessa segunda metade da década de 60, foi exatamente o momento em que o popularesco, eu não estou falando do popular, mas o popularesco, a produção voltada para a população no fundo da pirâmide. Esse é o momento em que essa produção encontra a produção artística, e principalmente musical, já que é disso que a gente está tratando aqui no podcast, a produção musical daquela população, daquela geração, que tinha mais contato com a informação. É o momento em que a gente tem o Odair José conversando claramente. Talvez nessa hora ainda não fosse nem o Odair José, mas você pega o disco Tropicália, que é um disco de 67, que é o Vicente Celestino, que era um cara tido como super mau gosto, conversando com o Caetano. E aí fala assim, peraí, o Caetano, aquele cara super bacana, de cabelão igual o Leão, ele tá... A gente falou disso no programa de Tropicália, mas esse cara tá gravando. Será que tem valor? Sim. Tem valor pra caralho, a gente precisa entender isso. Sim, que foi a ideia. Aquelas composições do Tom Zé que saem no primeiro disco dele em 68, elas são todas oriundas de ideias de 1967. Inclusive, uma que pra mim é a melhor música do disco e é uma das melhores músicas do Tom Zé. Eu sou muito fã de Tom Zé. Tipo, eu vou sempre defender Tom Zé. Se você me chamar pra fazer um podcast sobre black metal, eu vou enfiar a porra do Tom Zé. Cara, eu sou muito fã do cara, velho. Sou muito fã do cara, é chato isso. Mas tem o Camelô, que é do primeiro disco dele, que essa música, ela foi composta pra uma montagem do Cacheiro de Taverna, do Martins Pena, que foi encenado em 67. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, concomitantemente, como diria Tom Zé e Pablo Peixoto, a gente tem acontecendo o início da psicodelia, que ia desembocar no que a gente chama de progressivo hoje. Então, garoto com alma de velho que gosta de progressivo, também tá, o seu pé também tá em 67. Vou mandar um abraço pra galera da banda Patos, daqui de Juiz de Fora. Ah, vocês vão entender por quê. Porque em 67, o Pink Floyd lança o primeiro disco deles, que é o Piper's at Gate of Dawn, que pra mim é o meu favorito, é o disco deles com o Syd Barrett, e o Syd Barrett é um grande gênio que a música teve, que a música perdeu recentemente. A música perdeu recentemente fisicamente, mas perdeu musicalmente lá nos anos 70, porque... ele se desgraçou de escolheria pra dentro da cabeça. Essa coisa de doce é boa, mas não é brinquedo. Então tem que saber usar, e esse menino não soube usar, ou soube usar pra caralho também, não sei. Enfim. Esse negócio de droga é o seguinte, cara. Você tem que achar uma coisa que seja divertida, mas que seja longeva. Exatamente. A dele durou 3 anos, praticamente. Ele tem discos... Aliás, a gente muito dificilmente vai fazer um programa que vai ter essa pegada, mas falar, pô, tem um disco do Syd Barrett que chama Madcap Loves, que é de 71, se eu não me engano, que é o disco dele que ele já estava sequelinha, tocando violãozinho, palhetando ali demais no captador, mas é um disco sensacional. E os amigos do Pink Floyd ajudaram ele a gravar. Então, assim, é a gente pensar que é muita mudança de paradigma. Ao mesmo tempo, se você pensar, se a gente fizesse um programa de 68, a gente ia falar, morreu a Jovem Guarda. Aqui a Jovem Guarda ainda estava viva. Estava combatendo outras tendências, mas ainda estava viva. Eles, Regina, com Jair Rodrigues... No sim, mas ali ainda existia guerra. Sim. E depois não existe mais guerra. Só existe a destruição do negócio. Sim. Então, eu acho assim, 67 a gente fala que é um ano encruzilhada por causa disso, porque tem influência para todos os lados. E a gente vai ter um último bloco aqui, a gente vai ouvir mais duas músicas encerrando já o programa, que foi uma delícia gravar. Mas antes de falar das músicas, Mãozão, o seu jabá, o espaço é seu. Opa, então, eu queria mandar um abraço pro pessoal da Jantina Santa Rita, né? Mandando um abraço aí pro nosso grande atleta Adilson Maguila. Tá, fica bem aí, irmão, tamo junto, é nóis. Tá, não, cara, não é muito jabá não, bicho. A gente tá aqui tomando uma cerveja e tal, e mandar um abraço pra galera do Show Música, lembrando que a gente vai disponibilizar esse podcast também no Show Música, ou pelo menos disponibilizar o link. O Show Música também, o link tá na descrição. Sim, www.showmusica.com, dê dinheiro pra gente, a gente tá precisando. se você quer ouvir música independente brasileira, da melhor qualidade, todas as vertentes, mesmo... Ah, acessa lá. Pode ser o menino do black metal, pode ser todo mundo que a gente xingou nesse programa. A gente xingou gente pra caramba nesse programa. Cara, a gente mais xingou do que elogiou, na verdade. Mas pra mim tá bom. A gente xingou os defuntos. Ah, é melhor, a gente elogiou os defuntos. Sim, sim, pois é. Pô, mas se for pra pensar, a gente foi meio burro, né? Porque a gente xingou logo quem morreu e não precisa se defender. Quem tá vivo e pode dar tapa na cara da gente na rua e a gente meter o pau. Olha, mas eu tô nessa de tomar tapa na cara. Tô nessa. Cada um com seu fetiche. Enfim, então a gente vai ouvir nesse último bloco, a gente vai ouvir o Cream. O que foi o Cream? Cream era a banda do Eric Clapton antes dele sair de carreira solo. E é uma banda, assim, que lançou poucos discos, mas que entendeu demais o que estava acontecendo na época. E os discos são fantásticos. Então, se você não conhece Cream, corre atrás, essa música é Sunshine of Our Love, é uma música clássica, você já deve ter ouvido isso em trilha sonora de filme e alguma coisa. E depois a gente vai ouvir um dos caras que a gente precisa parar 2 segundos aqui para falar, Mr. Jimi Hendrix, com a música Fire, que é um cara que teve nesse ano, 67, teve o Monterey Pop, que ele tocou. Sim, e o Monterey, cara... Tem uma coisa que eu tenho que comentar. Você, garotinho juvenil... Porra, a gente tá metendo muito pau nos garotinhos juvenil, cara. Desculpa se você programa, mas aqui, véio. 67 é um programa de velho. Porra. É, porra, não reclama da gente chamar de ovo maltino. Ah, cheio de perninha. Foi mal. Esse cara, em 67 rolou a primeira edição do Festival de Monterey, que foi o primeiro festival a céu aberto. Foi o primeiro show de arena. Aquilo abriu as portas pro Woodstock. Aquilo abriu as portas pra década de 80, o Rock in Rio. Aquilo abriu as portas pra galera europeia que tá ouvindo metal aí. Abriu as portas pro Castle Donington. E pra galera que gosta de fritar, abriu as portas pra você que vai na rave. Você não iria numa rave se não tivesse falado do Festival de Monterey. Com certeza. Inclusive, você sabe que foi no Festival de Monterey a primeira vez que o Jimi Hendrix pôs fogo na guitarra. Na música Fire, que é essa música que a gente vai tocar. Sim, que foi regravada pelo Red Hot Chili Peppers no Mother's Milk, de 1989 ou 90. Não, Mother's Milk é mais pra frente, não? É 89 ou 90, foi logo que morreu o Hillel Slovak. Se não foi 89, foi 90. O Red Hot Chili Peppers regravou. Na verdade, nesse bloco, a gente tem duas grandes regravações dessas músicas da década de 90. O Red Hot Chili Peppers regravou Fire, do Hendrix. Eles tocam em show até hoje. E o Living Color, que é uma das bandas que eu mais gosto. Oh, sensacional demais. Regravou Sunshine of Your Love, que foi trilha sonora do filme True Lies, com Arnold Schwarzenegger. Porra. E com a Jamie Lee Curtis. Então você conhece essas músicas. E, gente, vocês vão ver que 67 foi há quase 40 e... Quase 50 anos. Quase 50 anos. 47 anos. 49. 49 né? anos. 49. Eu sou de humanas, eu não faço conta. Fiz letras, não fiz números. Desculpa. Mas há 49 anos e as músicas estão aí. A gente está ouvindo as mesmas coisas. Então a gente vai ouvir Sunshine of Our Love com Cream e Jimi Hendrix com Fire. Muito obrigado para você que ouviu o Radio Autorresmo. Lembra que daqui a 15 dias a gente volta com mais outro convidado e outro tema. E se entra no Show Música, por favor, entra no e-mail, manda uma mensagem pra gente, comenta na postagem e a gente volta daqui a 15 dias. Um abraço, tchau! Pode reclamar, pode meter o pau, pode falar que a gente deu informação errada. Eu me importo o suficiente para tentar responder vocês, tá, gente? Brigadão, tamo junto, Saldanha, valeu. Tá, e se vocês gostaram, gente, estamos brindando aqui, vocês devem ter ouvido. Se vocês gostaram, cara, comenta, manda e-mail, pede mais, que eu vou ter o maior prazer de voltar e falar mais abobrinha. É nóis, valeu. Shining through on you. to your fire. We'll be right back. Isso é tudo pessoal.